que a gente se encontra com o olhar. Você me chama pra vadiar. Quando você passa e me provoca com o andar, você me quer pra vadiar. O nosso caso já está chamando a atenção. Precisamos dar um tempo sufocando essa paixão. Em minhas mãos, meu coração quer vadiar. O fio do seu cabelo preso em meu blusão, meu coração quer vadiar. O nosso caso já está chamando a atenção. Precisamos dar um tempo sufocando essa paixão. Preso em meu blusão, meu coração quer vadiar. O nosso caso já está chamando a atenção. Precisamos dar um tempo sufocando essa paixão.